toda. Eu já acabar com essa merda de vida. Me deixa em paz, não tenho sentido pra viver. Eu já cansei, não quero mais. Me diz pra quem que eu vou viver, aonde não é meu lugar. Com pessoas infelizes que só pensam em se matar. Qual será a forma menos dolorosa de dar um fim? Se souber, alguém me diga, eu quero isso pra mim. Tortura, fica vivo num mundo onde reina a falsidade. Apunhalado pelas costas, essa é a grande verdade. Não quero mais viver nesse mundo de ambição. Aqui apenas conto o tempo pra morar no meu caixão. Quero ouvir o barulho da terra batendo na tampa da madeira. Pessoas chorando, sangue gelado parado nas minhas veias. Eu acho que ninguém deseja a morte como eu desejo. Eu odeio essas pessoas, por elas eu sinto desprezo. Não tenho medo de mais nada, quero que se foda a vida. Não perca mais seu tempo com a minha alma perdida. Vida, vida abençoada pra muitos, mas nesse momento maldita. Vida, vida, talvez no suicídio eu encontre minha saída. Vida, vida abençoada pra muitos, mas nesse momento maldita. Vida, vida, talvez no suicídio eu encontre minha saída. Quando a gente não vê mais sentido pra viver, chegou a hora. É sinal de que certa forma nós temos que ir embora. Desse mundo, ser humano sem razão não vale nada. É melhor que se mate mesmo e pra outro deixa vaga. Quando os outros estão nascendo, outros vários estão morrendo. Sem sentido na merda da vida, estão se contradizendo. Pendurado com a corda no pescoço por um fio. O coração está a mil, foi pro saco e ninguém viu. Apenas foi mais um sujeito que morreu e não teve chance. Ninguém quis ouvir, ele morreu sem revanche. Pulou no abismo e dele bom pra quem ficou. Uma bala de 38 na cabeça ele acertou. Não tem mais nada, apenas miolos espalhados no chão. Na internet já tem foto pra quem deseja informação. Não sei se é um ato de coragem esse mal feito. Acabar com a própria vida, será que eu tenho esse direito? Vida, vida abençoada pra muitos, mas nesse momento maldita. Vida, vida, talvez no suicídio eu encontre minha saída. Vida, vida abençoada pra muitos, mas nesse momento maldita. Vida, vida, talvez no suicídio eu encontre minha saída. Não me importa em que forma, ni como, ni quando, pero junto.